Autorizado, boa noite, 9:30, chame táxi. Gol no 994, decolado ao 03, chame o controle. 120.8. 208, gol 994, obrigado, boa noite. Boa noite. Controle, boa noite, Gol no 994. Gol no 994, contato radar, sobe e mantém 350, saída PUCA. 350 PUCA, Gol 994. Gol no 606, chama Recife, 12685, com voo. 2685, bom trabalho. Gente, o voo no 896, tá livre o táxi à direita, chame no ponto de espera da 10. Livre táxi à direita, cuja ponto de espera da 10, no 896. 996 está autorizado a decolagem da 10. O vento é 020 graus, 039. Bono 994, possibilidade de voar Aracaju? Bono 994, chama para Recife, 12685, Codelli Comédia. 2085, obrigado, boa noite. Gol 896 decolado aos 1-1, chame o controle, 120 decimal 8, boa viagem. 108, boa noite, tudo de bom, gol 1896. Controle, boa noite, eu vou 1896, escuta. Gol 1896, contato radar, sabe manter 370, saída Fuca. Entendeu? Fuca 370, gol 1896. 896, chama o centro Recife, 12685, bom voo. 2685, boa noite. 3520, sua identificação. Desça para 2000 pés, Senegal no 0196, eu vou direto Duna. Direto Duna, 2000, 0196. 3520. Tan 3520, autorizado final LS, a porta estabilizada. Porta estabilizada, 3520.